Sorry, Portugal 021. Vou chamar M1 42, copio, Romeo Fox 08. Afirmativo, M1 14. Guardião 07, prossiga. Decolou do Cabo para Salvador, está mantendo 500 pés vertical de Pituaçu com a borda do Guardião 07. 7, aí vai para Salvador, passando Pituaçu agora, o Guardião 07 chama a torre, 118, deixa o 6. 118, 6. Pode chamar o centro, 6213, já? 6213, ao cruzar o 150, chama o centro. 1251, secundária, 13325. 251, 3325, bom, muito obrigado, TJ, chama 6213. 10 possível. Lá na vertical de Piatã, visual com campo, intenciona pouso no pátio 5, H da Abaeté, Guardião 07. Ok, está autorizado, prosseguir direto final para o pátio 5 e informe, Guardião 07. Formará no pátio 5, Guardião 07. Céu, November Vitor, decolou ao 03, controle 208. November Vitor, controle 208. No 648, completa a direita pro 085, 085 no 648. 648 pro 085. O TAM 3154, esquerda pro 015, limite ao localizador. 015, TAM 3154, limite ao lock. Boa tarde. Muito obrigado, bom trabalho. Tinha um ruído tremendo, pequenininho aqui, a torre, o ambiente aqui, tranquilo. Oi, Salvador, muito boa tarde. O azul 4065, 4065 está autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 100 graus, 109. CVH e decolagem da pistão no zero, azul 4065. Seguindo o Weber Alfa, autorizado por uso pistão 7, vento 100 graus, 109 Alfa. Autorizado por uso, Indy November Alfa. Torre Salvador, Mike Fox Strike, Sierra. Fox Sierra, prossiga o seu táxi, chama para ingresso no 7. Chama para ingresso, Mike Fox Strike, Sierra. Quinta proa 100. Interceptando o log, 1-6-4-8. 7. 3154 de 5.000 para 4.000. 3154 desce para 3.000 pés, 1-0-1-6. 3.000, 1-0-1-6, 3154. O voo no 648 desce para 2.000 pés. 2.000, voo no 648. Então 3154, confirma indicada 220? 220, afirmativo. 7. Controle voo 807, formação Sierra, boa tarde. Voo 807, desce a nível de voo 050, chegada Bonf. Até o 050 na Bonf, 807. É Portugal 021 established. Established and localizer, é Portugal 021. Roger, Portugal 021, clear final electric three runway 10. Check land gear and call tower 118.6, have a good land. Proceed on ILS X-ray runway 10, contact tower 118.6, é Portugal 021. 10, controle 208. 208, grato, 4065. Nael, transição floral, controle 1, 20 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 51 no 4, Mike Bravo informe. Boa tarde, o azul 4065. 4065, boa, contato Renan Decolares, sobe ao nível 360, CD Dael. Dael, sobe ao 360, azul 4065. Alô, alô, Rotzol em Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu, Whisky Bravo, Whisky. Whisky Whisky, Bravo Whisky, desce ao nível de voo 060, chegada Mari. 060 Mari, Whisky, Bravo Whisky. Tem a Sierra. O TAM 3154 agora completa direita, direita pro 090. Direita 090, 3154. Quando pronto, chame a torto, Mike. Mike Bravo em forma, bom voo. Companhia, está na interseção. 2545, secundário 2685. 2545, 2685, obrigado. Pronto, você é. Boa tarde, alinhado, pronto, você é. Mike, pronto, você é. 2000, aguardando a tua autorização do final do procedimento. Afirmativo, 2000, aguardando. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, autorizado direto Duna, descendo para o nível 050. Positivo, direto Duna até o 050, tá liberado a velocidade aí, gente, boa. Livre. Opa, vamos aumentar a carreira. O TAM 3154, agora para o LOG, à direita 110. Repórter estabilizado, autorizado, final do procedimento Electric X-Ray. Direita 110, a reportagem estabilizada, X-Ray autorizado, 3154. O Uno 642 estabilizado, completa final, checa o trem e chama a torre, Uno 18, decimal 6. 786, 807, confirma indicada. 250. 7 reduz para 220. 220. Autorização de pouso, 642. Guardião 07 autorizado para escolher para o táxi para o ponto de espera. Você está autorizado então direto aí para o Pograia, é isso? Estou autorizado. É afirmativo, está livre então, do pátio 5 para o Graia direto. O Guardião 05, informa que a aeronave bandeirante na cabeceira 17 que vai iniciar a corrida de decolagem. Afirmativo, eu estou aqui no ponto de espera. Aguardando, só autorizando eu prosseguir pelo terço de grama, sem interferir aí com a decolagem da aeronave. Afirmativo, o mais certo, tá pronto? Afirmativo, pronto para a decolagem, alinhado nova 10. Livre decolagem, sim, vento no 40 graus, 10 nós, está o helicóptero aí sentido contrário pela grama. Tá certo, livre decolagem, o Papa Tango, Mike Fox, 0-2-1 on the ground, 2-1-1, lift to the right and call 1-2-1-9-1. Taking right, contact 1-1-1, Portugal, 0-2-1, what time? Ground, boa tarde, em Portugal, 021, entering Alpha. Boa tarde, taxi straight ahead, in front of you, second one to the left, apron 1, position 11, em Portugal, 021. Turn left on Juliet, then apron 1, stand to left, in Portugal, 021. Tudo frio. E a November Vitor chama agora o centro Recife, frequência 1288, secundária 260. 288-260, Fiat. Abraço da tua, Donis. Abraço, Donis. Decolando a 17, curva direita via corredor Axé, controle 120.8, torre 18.6, transponda 5122. Maicon Serra decolou aos 1-2, chama o controle 208. 208, grato. Livre LS, aposta estabilizado. 2016, está livre o LS, whisky para whisky. O TAM 3154. Siga. Estabilizado agora, completa final, checa o trem, chama a torre, 1-1-8, decimal 6, bom pouso. Estabilizando, 118.6. Pessoas a bordo? Chame a torre. Dano 6, ou 807. Controle, o Papatango, Mike Fox, Trout, Sierra, decolou na sua escuta. Mike Fox, Sierra, contato radar, na decolagem sobe o nível 100 no perfil da árvore. Subindo até uma centena no perfil da árvore, Mike Fox, Trout, Sierra. Tá 3154, estabilizado, baixar travado, passando externo. Ciente, continue, aproximação, guarde autorização de pouso. Tá, escuta, 3154. Zero, limite a lock. Ouve, eu tô direito, 200 por um, limite lock, 807. Autorizado, seu táxi é pra ingresso. 51 na secundária, 13325. 251-3325, obrigado, boa tarde. Tá livre, vento 140 graus, 0 mais até 1. Novo Salvador, boa tarde, 1648 livrado. Livre táxi, portão 02. 02, 1648. Bravo uniforme, tá autorizado o ingresso, reporte alinhado com a C26. C4 livre pouso, vento 1, 20 graus, 1, 0 mais. Ok, livre pouso, 3154. Chave até decolou ao sul no 5, controle 208. Controle 208, viu, terceiro hotel. Novembro vai ter um ponto de espera. O novembro tá, com o transporte termo? Afirmativo, confirmo. Ok, então vou taxar o senhor logo pra cabeceira. Pode seguir o Mike pra uniforme e vai alinhar na cabeceira, ok? Mike pra uniforme quando no pátio 4 ou na bata, ingresse e faça 180, eu vou decorar o lado com o transporte termo atrás, prioridade. Boa tarde, Papatango Vitor, Charlie Hotel, Corona, se escuta, taça 1.700. Boa Vitor, Charlie Hotel, contato radar sobre 1100, descida Coral. Coral 00, Vitor, Charlie Hotel. O Golo 807, descida para 2.000 pés. 2.807. Ativo uniforme, faz 180 reais para reingresso. E no novembro autorizado decolagem, vento 1.00 graus, 8.9. Golo 807 para o lock agora, esquerda para o 1.60. Esquerda, 1.60 para o lock, 607, 807. Estabilizou o whisky, bravo whisky, Jack Boa. Positivo whisky, bravo whisky, completa final, checa o trem, chama a torre agora, 1.18, desce ao meio, bom pouso. 18.6, obrigado, bom trabalho. Controle, a Vita Charlie Hotel. É, solicito usar direto, ponto segura, radial de área 214, Vitor Charlie Hotel. Sente Vitor Charlie Hotel, aguarde. Aguardando, Charlie Hotel. Feito. O Mike vai me falar autorizado, alinhar e manter. Zero. Direto, posição Duna. 3154, confirmando seu solo, foi o 17, chamando 219 o solo. 3154 na Alfa, antes da Juliette. Autorizado ingresso, portão 09. 09. Controle Salvador de Papatango, Eco Zulu November. Eco Zulu November. Está, seja subido até o 08 em condições visuais, procede para ponto seguro, confirme transportando enfermo. Afirmativo, senhor. O senhor vai prosseguir via litoral ou pode voar sobre o mar direto? Direto sobre o mar, radial 214 do Salvador. Gente, Eco Zulu November, agora é só coordenação com o setor de A7. Autorizado por da rotatória no 1500 metros, condições visuais, Bravo que Luiz. Que Bravo Luiz que está autorizado por pista 10, Antônio 00 graus, 109 Luiz. Lipos, baixei, travou o uísque, Bravo Luiz. Mike Bravo uniforme, decola aos 19, controle 208. Ciente, atravessando Bertoso Santos, prossegue para o Costa Azul, confirma o transponder alocado. Bravo uniforme, controle 208, decola aos 20. Azul. Estabilizado, checa o trem, completa final e chama a torre 118 decimal 6. 26. Negativo, é o TRIP 5627. O Zulu November prossiga para o controle. Autoriza a perspectiva, mantendo meu 10 aguardando 05. Direto é com o Zulu November. Autorizado, voar direto da presente, está autorizado subida ao 085. Muito obrigado, 085, do setor da presente. O Vitor Charlie Hotel, está autorizado também da presente, voar direto Porto. Porto, por favor, Vitor Charlie Hotel. Já por info, ok? Whisky Bravo, Whisky, seus solos 2-1, direito 1-2-1, Robson. 2-1. Dor, papo, Robson, Whisky Bravo, Whisky no solo, a intenção é aérea da parte 3. Sete de repouso, vento 1-0-0 graus, 1-0-0. Repouso, pista no 0, 8-0-7. Nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari. Oi, Salvador, boa tarde, é o TAM 3192. TAM 3192, boa, descida até o nível de voo 070, chegada Mari. 070, chegada Mari. O Romeu Cabral, poderia confirmar sua posição na travessia da Pedro Santos? Salvador, boa tarde, 132 no 7, 5 da Terra. Boa Altan 3217, desce ao nível de voo 080 na chegada Bonf. 080, chegada Bonf, 3217. Romeu Oscar Bravo. Confirme sua posição no travesseiro do Beto Santos. Passando farol da barra no momento, copiado, prossegue corredor axé, reporta visual com local de pouso. Tudo em recebimento da informação, atira em vigor. Puxa, né, 6327, está ciente da informação, atira? Afirmativo, ciente da Sierra, pronto, cópia. Puxa, né, 327. Aguarde cópia. Eu aguardo, Puxa, né, 6327. Ele é os coral? Leda após coral. Obrigado. Whisky Bravo Whisky, livre cruzamento do Pátio 1. Na Taxi Lima chama a torre 18 desse momento. Solo 807. Livre táxi até antes da Juliette. Livre táxi até antes da Juliette. Solicita 080 comunica final, Vitor Charlie Hotel. 7 Vitor Charlie Hotel 080 comunica final, está autorizado. Autorizado 080 Vitor Charlie Hotel. Então 3217, reduz para 250 nós. 2207. Controle Salvador, boa tarde, o Xanermento. 104, está cruzando 200 para outro 0 informante. Gomes 304, a descida está autorizada até o nível de voo 090, chegada à mar e redução para 250. O senhor será o quinto para aproximar. Marão 90, reduzindo já para 250, Xander 63, 104. Opa, teste destro, é 807. Cruzamento da pista no 7, táxi até a aerostal, estacionar a frequência do Júlio. 307. 5491, a descida está autorizada até 3 mil pés. Ajuste 10016. 10016, 3 mil autorizado. O azul 4462, descida está autorizada até 4 mil pés. 10016, ajuste. 4016, obrigado. São 3192, é autorizado, nível 050. 050, 3192. O TAM 3217, é autorizado, 060. 060, 3217. E o Xané 6314, é autorizado, 070. 070, 6314. Rodolfo Cabral, sinal para pouso. 71000, Rodolfo Cabral, liga para 2 para coordenação com pouso. Cópia, Mike Eco Delta. Polo, 1807. Viva ingresso pro 08. Viva ingresso pro 08, voo no 807. Até. De cópia, a gente está com uma dificuldade aqui de encontrar o seu código e transponder. O centro não tem o seu transponder. Aguarde. 5491, está autorizado a descida para 2000 pés, livre LS, é posto estabilizado. Atente a tráfego agora na sua posição de 10 horas, a 4 milhas e meia. Está mantendo no 1500 pés o tipo da aeronave, é um Charlie no 50. Na sua escuta, Oceania 6327, pronto, copiar. Ciente da Sierra. Autorizado ele é os 240, conforme rota do plano, decola pistão no zero, curva direita, saída da El Leda, pós direto Ilhéus. Controle Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5154, coteja. Autorizado Ilhéus, conforme plano, saída da El, transição Leda, posteriormente direto Ilhéus, opera no 120, decimal 8, controle, em série 5154, cotejou. Poxa, né? 6327. Correto, quando pronto, são em posicionamento no 011. Sente, quando pronto, vai chamar. Poxa, né? 6327. Mike, Eco Delta, Manatee, 1000 pés, copia. Já deu a cópia por si mesmo, o cortejamento está correto, cópia também a 1000 pés no axé. No pátio 4, chame a torre 1186 para o acionamento táxi e decolagem, confirmando 2 no POB. Eco Delta, dimensionamento táxi, chama para ingresso no 7. 735491, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, decimal 6. 186, boa tarde. O azul 4462, desce para 2000, livre LS, é posto estabilizado. 2000, forma estabilizada. Papatango Mike Bravo Uniforme, chama agora o centro, frequência 1251, no secundário 133, decimal 25. 251, Mike Bravo Uniforme. O Papatango Mike Fox Sierra, chama o centro, 1288, secundário 260. 288-260, Mike Fox Bravo Sierra. O Papatango Vitor Charlie Hotel, serviço alerta está encerrado, mantém o nível 080 e chama... Controle Ilhéus, 120, decimal 1. Não tem o seu transponder, a gente está verificando o que está acontecendo novamente. Aguarde cópia. Oceané 6314, a descida está autorizada até o nível 050. Sob vetor esquerda, proa norte, limite ao lock. Esquerda, proa norte, listado pelo lock, Oceané 6314. O TAM 3192 descida para 3000 pés, ajuste no 06. 92 atinge o 050. Gente Bravo que Luiz que chama agora a torre 118 desse 16, bom pouso. 7. 5627, 5627 para Aracaju, aguarde cópia. Aguardamos, 5627. O Alfa Tango Tango, Oceanair 6321, apenas para informação, nós acabamos de entrar em contato com o Centro Recife e foi nos passado que está com uma pane, o sistema está com uma pane no plano de voo lá no centro e em função disso, nós não temos o plano de voo para estar autorizando. Aguarde e assim que sanada a pane, iremos pagar a cópia. Gente, 6321, não escuta. Salvador, novamente 6327, na posição 1, pronto para puxa acionamento. Livre, chama em táxi. Livre, puxa acionamento, chamada para o táxi, puxa 6327. Visual 4462. Positivo, 4462, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, decimal 6. Obrigado, boa tarde.